Sopre forte sobre mim, ainda que a escuridão pareça não ter fim. Por mais que o inimigo tente me derrotar, sou lutador, sou vencedor, não vou desanimar. Só mudar o clima. Aconteça o que acontecer. Ah.